manhã ainda não peguei o sono. Eu aproveito pra ligar o meu radinho mono. Curtir um charme, um ritmo blues agradável. Tô com insônia de sexta pra sábado, mas vou usufruir deste momento pra compor. Inspiração não marca hora, dizia o meu professor que dava aula de história. Já se passaram 6 ou 7 anos de escola. Orlando Juca, eu tirei proveito, a minha cartilha contém. Além do estudo, aprendizagem de vida também. Foi lá que eu vi o Boca Dura em desacerto. Não era meu truto, então eu não me meto. Escuta, daqui do quarto eu ouço o som que vem da rua, estralando grave, adrenalina pura. Hoje em dia é difícil ter um baile até este horário. Talvez a violência seja grande responsável. Antigamente aos domingos nas manhãs de sol, era o maior empenho no campinho jogando futebol. E eu destaco uma das grandes atrações, Pascoalinho, exemplo vivo de todas as gerações. O lado positivo, a parte boa do passado, origem simples, um pouco me satisfazia. Inteligência, dizer ser o bem rendi status, idoneidade com modesta alegria. Ontem encontrei ali no bar da esquina uns camarada de responsa, mil anos que eu não os via. Um bem bolado com ideias sadias, retrospectivas da odisseia nunca esquecida. Nesse meio tempo a saudade bateu, o meu sorriso faleceu. Porra meu, vários parentes, vários amigos perdi nessa minha vida. Eu sei o quanto a gente era feliz e não sabia. Quaresma diz a lenda e o conto. 40 dias onde os cachorros viram lobos. Vem lá de fora os latidos que impõe o roo. Folclore popular ou fato assustador, não sei. Eu só prefiro acreditar no que eu vejo. Não que eu duvide, mano, não que eu não tenha receio. Em um extremo de 4 paredes, eu sozinho. O clima estranho, o silêncio contido. Toda ação há de provocar uma reação, seja boa ou ruim, com firmeza ou com contradição. O meu limite acaba quando inicia-se o seu. Respeito os seus direitos, então respeite os meus. Deus me alimente enquanto eu durmo, eu tô muito cansado. Já é tão tarde, já é quase manhã de sábado. Eu vou me despedindo, agradecendo a madrugada pela inspiração literária abençoada.